Elisabeth Schwarzkopf. Uma verdade por detrás da técnica. Um programa de Mariana Martins. Elisabeth Schwarzkopf é uma das mais prestigiadas cantoras líricas do século XX. Destacou-se pela versatilidade interpretativa de ópera e lieder e pela sua extrema exigência, tendo, por exemplo, deixado de representar a personagem Violetta da ópera La Traviata quando ouviu e viu o desempenho de Maria Callas, que considerou insuperável. Nasceu a 9 de dezembro de 1915 em Jarocin, na província de Posen, na Prússia, Alemanha, agora na Polónia, filha de Friedrich Schwarzkopf e da sua esposa, cujo nome de solteira era Elisabeth Fröhlich. O pai foi descrito como um intelectual tranquilo, criando a sua filha num ambiente convencional de classe média. A música e as artes desempenharam um papel importante na família. A mãe era responsável pela casa e pelo percurso artístico da filha. Teve aulas de piano e estudou avidamente guitarra, viola e órgão. Em 1928, pensava seguir uma carreira na música, pois, para além de ser uma pianista habilidosa, desenvolveu uma voz aguda que lhe permitiu aparecer em concertos locais. A sua primeira participação numa ópera foi em 1928, como Eurídice, numa produção escolar de Orfeu ed Eurídice de Christoph Willibald Gluck, em Magdeburg, na Alemanha. Den Richter bald, wie dem die Sonne.

Em 1933, ano em que os nazis chegaram ao poder, o pai de Elisabeth Schwarzkopf, diretor de uma escola local, membro do Partido Social Democrata, foi demitido de seu cargo pelas novas autoridades governantes, por ter recusado permitir uma reunião do Partido Nazi na sua escola. Também foi proibido de assumir qualquer novo cargo de professor. Quando ela completou 17 anos de idade, a família mudou-se para Berlim. E, após se formar no ensino médio, em 1934, no Kaiserin Augusta Gymnasium, imediatamente se candidatou para entrar na Berlin Hochschule für Musik e foi aceite. Começou a estudar com Lula Miesgemeiner, que a treinou como mezzo-soprano. Cantou em concertos públicos com outros alunos, apresentando obras de Brahms, Bach e Reger. Não satisfeita, convenceu a mãe a uma mudança de professor. A situação precisava de ser tratada com sensibilidade para evitar causar constrangimento a Miss Gemeiner. O barítono Carl Schmidt-Walter aconselhou Elisabeth a fazer um novo treino vocal antes que ela arruinasse a sua voz. Apresentou-lhe Maria Ivogun, uma soprano húngara, que estava convencida do potencial de Elisabeth como soprano coloratura. O marido de Maria, o pianista Michael Rauscheisen, por sua vez, preparou Elisabeth no canto de Lieder. Integrou a Deutsche Oper de Berlim como soprano júnior probatória em abril de 1938. Dois dias depois, fez a sua estreia profissional no palco como a segunda donzela das flores do primeiro grupo no segundo ato de Parsifal, de Richard Wagner. Cantou na Deutsche Oper durante 4 anos, período em que se juntou ao Partido Nazi, deixando Berlim quando a companhia saiu em digressão em setembro de 1941 para cantar como Adele em Die Fledermaus, o morcego, opereta de Johann Strauss, na Ópera de Paris. Ich scherze, frohlocke, sing scherze. Thank you. die Sinnlichkeit. Nur hoch sein Herz verschließt, nur hoch sein Herz verschließt. Und mir noch Freude und Leid, nicht mehr die Seligkeit. Nur hoch sein Herz verschließt. Und mir noch Freude und Leid, nicht mehr die Seligkeit. Nur hoch sein Herz verschließt. Thank you.

Para obter um contrato completo na ópera, teve de assinar um documento afirmando que vinha de uma família ariana e que nunca tinha tido ligações ao destino judeu. Outra declaração estabeleceu a pureza racial de seus pais e avós e, em dezembro de 1940, recebeu o seu número oficial e o programa do partido. Posteriormente, esta sua filiação gerou muita controvérsia. Embora ela alegasse ter aderido ao partido nazi, por pressão do pai, para continuar a apresentar-se nos palcos e que sempre separou a arte da política. A pedido do maestro austríaco Karl Böhm, Schwarzkopf juntou-se à Ópera Estatal de Viena como principal soprano coloratura de 1944 a 1950. Obteve a cidadania austríaca para poder cantar no exterior com a Ópera Estatal de Viena. Em 1947, estreou-se e tornou-se uma artista frequente no Covent Garden, em Londres. Também teve longas associações com o Teatro La Scala, em Milão, de 1949 a 1963, e ao Festival de Salzburgo, de 1949 a 1964. A sua voz era poderosa, mas flexível, e tinha um tom quente que, junto dos seus talentos interpretativos, a tornou uma cantora de sucesso em papéis diversos. Em março de 1946, foi convidada para uma audição com Walter Legg, um influente produtor britânico de discos clássicos e fundador da Orquestra Filarmónica. Legg pediu-lhe que cantasse o lead Wer rief dich denn, de Hugo Wolf, e, impressionado, propôs um contrato exclusivo com a EMI. Ela assinou e iniciaram uma parceria próxima, tendo Legg posteriormente se tornado o seu agente, conselheiro e companheiro. Casaram-se em outubro de 1953, em Epsom, Surrey. Schwarzkopf adquiriu a cidadania britânica pelo matrimónio. Desde então, dividiu o seu tempo entre recitais de líder e papéis de ópera. Quando foi convidada, em 1958, para selecionar os seus 8 discos favoritos, no Desert Island Discs, da BBC, Schwarzkopf escolheu 7 das suas próprias gravações e uma 8ª do maestro Herbert von Karajan, dirigindo o prelúdio da ópera Der Rosenkavalier, O Cavaleiro da Rosa, com música de Richard Strauss, pois evocavam boas lembranças das pessoas com quem ela havia trabalhado. Schwarzkopf cantou Lieder pela primeira vez na cidade de Nova York em outubro de 1953. Fez uma digressão de um ano nos Estados Unidos. Em outubro de 1955, começou a cantar ópera neste país com a San Francisco Opera Company. 9 anos depois, esteve por 2 temporadas na Metropolitan Opera em Nova York. Na década de 1960, concentrou-se quase exclusivamente em 5 papéis operáticos. Dona Elvira, em Don Giovanni, Condessa Alma Viva, em As Bodas de Fígaro, e Fior di Ligi, em Così fan tutte, de Mozart, Condessa Madeleine, em Capriccio, e a Marschallin, em Der Rosenkavalier, de Richard Strauss. Também foi bem recebida como Alice Ford, em Falstaff, de Verdi. Para a editora EMI, fez várias gravações de operetas, como A Viúva Alegre, de Franz Lehár, e O Barão Cigano, de Johann Strauss II. Thank you. Oh! son, cosa faccio? Or di foco lo so, non mi ghiaccio. Ogni donna cangiare i colori, ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar. Suona il nome d'amor del letto, mi si turba, mi salta del petto. Thank you. Und still zu

Weiß sie denn, ob er wohnt, wenn er ihn heilt, sei sud nella regata, fal de lut consulano, non lo fosti A última apresentação de Schwarzkopf numa ópera foi como a Marschallin, a 31 de dezembro de 1971, no Teatro de La Monnaie, em Bruxelas. Nos anos seguintes, dedicou-se exclusivamente a recitais de Lieder. A 17 de março de 1979, Walter Legg sofreu um ataque cardíaco grave. Não levou em consideração a recomendação do médico para descansar e compareceu a um recital de Schwarzkopf, em Zurique. 3 dias depois, morreu. Quase imediatamente após a morte do marido, Schwarzkopf abandonou os palcos e dedicou-se a lecionar e a dar masterclasses por todo o mundo, nomeadamente na Juilliard School, em Nova York. Depois de viver em Ascona, na Suíça, por muitos anos, fixou residência na Áustria. Obteve um doutoramento em música pela Universidade de Cambridge, em 1976, e o título de Dame Commander of the Order of the British Empire. Schwarzkopf morreu a dormir na noite de 2 para 3 de agosto de 2006, na sua casa em Schruns, Vorarlberg, na Áustria, aos 90 anos. No seu repertório constam interpretações de obras de Bach, Brahms, Humperdinck, Mozart, Puccini, Johann Strauss II, Lear, Richard Strauss, Richard Wagner, Verdi, Grieg, Mendelssohn, Dvorak, Liszt, Mahler, Stravinsky, Tchaikovsky, Schubert, Schumann, Rossini, Karl Lowe ou Hugo Wolf, entre outros. Thank you.

so hartig und frisch und kämst du zu allen, ich würde nicht mangeln, ich wollt, ich wär ein Fisch, so hartig und frisch, ich wollt, ich wär ein Fisch, so hartig und frisch. Ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold, und tätst du was kaufen, gleich käm ich mir laufen. Ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold. Ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold. Doch bin ich, wie ich bin, so nimm mich nur hin, willst bessere besitzen, so lass dir sie schnitzen. Ich bin drum, wie ich bin, so nimm mich nur hin. Ich bin drum, wie ich bin, so nimm mich nur hin. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Mariana Martins. Mein Vorwärts Kleine Trube hat die drei, ne, ich hab gute Flicker. Des Morgens erwacht,

zu der Helle früh.